Pensamento na mesa, vejo que ele difere. Conto o dente agudo, por isso ele te fere. Estancando o sangue, por isso então espere. De dentro da cabeça, minha rima pus espelhe. Não se espelhe em mim, disse a figura no espelho. Parecia uma versão de mim, só que mais velho. Desassomou, mas falou que ia voltar. Pra ser sincero, esse reflexo eu não posso enxergar. Nesse quarto branco, me afundei na escuridão. Líquido viscoso danificou minha visão. Recluso aqui então, me afastei de distração. Se pergunto o que te move, você distração. Vivo isolado sim, mas longe de ter depressão. Onde eu vejo oportunidade, cê vê pressão. Angustiada é verdade, procuro minha salvação. Mas um dia me disseram que é que só se salvação. Mais clara, sua arapuca. Mesmo aqui dentro, eu não vesti a carapuça. Se a casa verde, porque a parede é de outra cor. Fala pro alienista, a revolta nem começou. Calcula minha saída usando a fórmula de Bhaskara. Pra fazer essa reflexão, eu me livrei da máscara. Mais cara, nem sempre o certo é a opção mais cara. Quanto mais você chega perto, mais você se afasta. Meu trabalho é diário, meu trabalho é noturno. Tô sempre atento, eu não vou dormir noturno. Como pode estar tão vivo uma pessoa tão morta? Pra regar as plantas da horta, eu cortei minha própria horta. Calcula a métrica, espanto gente cética. Será que sou forma de vida orgânica ou sintética? Meu relatório vai ter que ficar incompleto. Ouvi dizer que o estágio inicial já foi completo. Vamos, você não esperava que fosse ser tão fácil, certo?